XFM, referência em rádio para uma imensa minoria. Sintonias Lisboa 91.6, Porto 105.8. À sexta-feira, na XFM, entre as 16 e as 19, o Grande Delta. Que o som esteja convosco. Take it. Fighting Fit, o single e aperitivo para um álbum novo que aí vem dos Jeans, chama-se Long Ages and Worlds Apart. Vamos ficar no Grande Delta com mais um tema em tonalidade sonora bem diferente de Fighting Fit, este Drone to the Deep End, Jean. You can feel every pulse of your blood, reminding you the days slip on by as they should, but nothing has been done. You rarely see the sun. A house barely clean never could bring yourself to rise for a life fantasize of diving in the deep end. Water offers changes. I can feel every twisted dead bone, but I have seen the city. It's young, their hopes, the towboys roaring by. Sometimes I wanna die. Long to live, tell me why should I leave the comfort of its dirt inches deep. So why do people bother? I have nothing to offer. Everyone has a place. I know mine. In bed where I was born, where I'll live, where I'll die. The longing is long gone. I'm boredom's latest son. Grande Alto XFM, edição de segunda-feira até às 19h17h40. We'll be right back. depois das duas inclusões para os jeans, já há material novo, não sabemos se vai acontecer a sua edição ainda em 96. Os Manson para o One EP, o tema Egg, Shaped Fred. Foi a estreia em 96 para os Lovestone. Nos sons do Grand Delta, aqui está o habitual Crave. Para o álbum Sweet Relief, volume 2, Kick My Ass. I'm so sorry, you had to kick my ass. You said I ruined your life. I didn't mean to do that. I had to untangle while we was entwined. So fine, the gem I was in. Time. Grande Elton na fase final, agora a 14 minutos das 19. Já há algum tempo que não visitávamos o último Coming Up dos Suede. Foi o tema Picnic by the Motorway. E também, só para relembrar, o primeiro êxito, exatamente o single Trash. Agora das 19, altura em que estará em antena ou nem nas antenas da XFM, Carlos Cardoso com Radar. O Grande Delta foram dois temas para revisitar: Coming Up dos Suede, exatamente Picnic by the Motorway, e também o single Trash. Any resemblance to persons living or dead is intended. Radio. Yeah, check us out, man. You know, we're gonna find some nice and happy songs, you know, to make you think of something positive and stuff. No. Thank you. Desta vez são mesmo os sons finais do Grande Alta de segunda-feira. Voltamos amanhã às antenas das X às 16. Archive para o álbum Londinium, Nothing Else e a recuperação dos Elysian Fields com Star. Resto de bom dia. makes much more sense to live in the present tense. Acumularem-se no bloco A da Lista Negra, material de 95 e 96 elegível para aqui, foram os Pearl Jam e Present Tense do álbum No Code. FM Sintonias Lisboa 91.6, Porto 105.8, última hora do Grande Delta, edição de sexta-feira. Como sabem, destina-se ao Bloco B da Lista Negra, material de 94 para trás. Caso da The Church para 1988. O tema Under the Milky Way para o álbum Starfish, The Church. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you would find. Wish I knew what you. Onde encontramos The Church, álbum Starfish e o tema Under the Milky Way. Na segunda metade do postal. I know. Jazz, mais uma maneira de recuperar o ano de 94 já para os flashbacks do Bloco B da Lista Negra. Pop and Jazz do velho 94, Tales from the Urban Prairie, When I Believed in You. O inesquecível som dos Ride no álbum Nowhere, Dreams Burn Down. Saudações, blog B da Lista Negra, material de 94 para trás, esta bem mais longe, os Riding Nowhere, tema Dreams Burn Down, 12, 36 degrees, os Placebo. We were tight, but it falls apart as silver turns to blue. Waxing with the candlelight and burning just for you. Allocate your sentiments and stick it in a box. I've never been an extrovert, but I'm still breathing. Someone try to do me. XFM Sintonias Lisboa 91.6, Porto 105.8. É o Grande Delta convosco ainda até às 19. E a partir de agora entrego à Lista Negra. Kick my ass. Primeiros títulos a rodar por aqui ao bloco A da Lista Negra, como sabem, inclui apenas material de 95 e 96. Podemos anunciar desde já que para a semana estará pronta mais uma lista de premiados entre os que nos ajudam a compilar a Lista Negra através dos seus blocos A e B. Garbage, Kick My Ass. FM Sintonias Lisboa 91.6, Porto 105.8. São as boas-vindas a mais uma edição do Grande Delta, a partir daqui até às 19. Boa tarde, bem-vindos.